quebrado na quebrada nunca tem perdão. Não. Estupro ou pedofilia é coisa do cão, João. Tarado é esquartejado na frente da população, deixando a criança no trauma e mulher com depressão. Estuprador na quebrada nunca tem perdão, não. Estupro ou pedofilia é coisa do cão, João. Tarado é esquartejado na frente da população, deixando a criança no trauma e mulher com depressão. Pilantra vigia a criança, subiu pra cabeça emoção. Coisas da mente maligna que não tem explicação. Estupador na favela, nunca tem perdão, não. Se o bonde arrasta, arranca a cabeça, pulmão, coração. Ripado foi carbonizado e sem velório e caixão. Covarde pipoca arrombado que nunca agiu sem noção. Destrói os sonhos de vida, vai pensando que tá mamão. E o pelo da pele arrepia só de pensar na situação. Estuprador na quebrada nunca tem perdão, não. Estupro ou pedofilia é coisa do cão, João. Tarado é esquartejado na frente da população, deixando a criança no trauma e mulher com depressão. Estuprador na quebrada nunca tem perdão, não. Estupro ou pedofilia é coisa do cão, João. Tarado é esquartejado na frente da população, deixando a criança no trauma e mulher com depressão. A lei aqui é radical, tolerância zero, cuzão. Bagunça boa do piolho, vai rodar no peneirão. Sem piedade nem dó, enrosca o gogó no facão. Estupador na quebrada merece o perdão? Não. Se cai na cadeia, se fode na mão de um ladrão bom. Quem coloca pano é rasgado, recebe a atenção do cão. Poderia ser sua filha, sua mulher, seu irmão. Por isso que estuprador na quebrada nunca tem perdão. Ataca sempre na cautela, na croco ou na escuridão. Ninguém aguardou o abal, faz justiça com as próprias mãos. E se tá com dó, vai adota a puta, a mãe de prisão. Quando sair prejudicado, entendi a nossa visão. Estuprador na quebrada nunca tem perdão, não. Estupro ou pedofilia é coisa do cão, João. Tarado é esquartejado na frente da população, deixando a criança no trauma e mulher com depressão. Estuprador na quebrada nunca tem perdão, não. Tarado é esquartejado na frente da população.